Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 5 de dezembro de 2015. Destaques de hoje. O Rio de Janeiro tenta evitar o fracasso das UPPs. Petrobras nega a criação de empresas de papel para construção de gasoduto. Defesa de gays acusados de depravação no Egito denuncia erros no processo. Ministérios entregues a aliados têm orçamento de 393 bilhões de reais. Ana Amélia defende mais políticas para atender pessoas com doenças raras. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia no leste de São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro e no sul e na zona da Mata Mineiros. Tempo firme no norte de Minas Gerais e no centro-norte do Espírito Santo, com bastante sol e calor. Demais áreas com sol, calor e chuva a partir da tarde. Região Norte. Áreas de instabilidade espalham muitas nuvens em Rondônia, no oeste e sul do Pará, no leste e no sul do Amazonas. Chove a qualquer hora com risco de temporais. Nas demais áreas, o sol predomina e o ar abafado provoca pancadas de chuva a partir da tarde. Região Nordeste. Predomínio de sol no Nordeste. As nuvens aumentam ao longo do dia e chove a partir da tarde no Maranhão, no Piauí, no norte e oeste da Bahia e no oeste de Pernambuco. Chuva passageira no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no leste de Pernambuco. Tempo firme nas demais áreas. Região Sul. O tempo segue firme no Rio Grande do Sul, no oeste e no sul de Santa Catarina, com temperaturas em elevação. No leste do Paraná e de Santa Catarina, muitas nuvens e chuva fraca a partir da tarde. Demais áreas com sol forte e pancadas de chuva a partir da tarde. Região Centro-Oeste. O predomínio é de sol no centro-oeste do Brasil nesta segunda-feira. O tempo ainda fica abafado e as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde em todas as áreas, com risco de temporais. No noroeste de Mato Grosso, pode chover rapidamente também pela manhã. Você está ouvindo o Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Música. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Ao traçar o ministério para o segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff deixou o critério técnico em segundo plano e montou uma esplanada feição da base aliada. Das 39 pastas, apenas 12 entraram na cota pessoal da chefe do executivo. As outras 27 foram distribuídas com orçamentos totais de 393,36 bilhões de reais. Entre os 355 parlamentares que apoiarão a presidente. Na ponta do lápis, significa que a essa base de apoio custará 1,10 bilhão de reais por congressista ao longo do ano, fora o valor gasto com as emendas ao orçamento. Proporcionalmente, os apoios mais caros são os do PROS, com seus 11 deputados. Isso porque a legenda assumiu o Ministério da Educação com Cid Gomes, ex-governador do Ceará. O orçamento total do MEC é de 101 bilhões de reais, o que significa 9,2 bilhões pelos votos de cada um dos parlamentares do PROS. A legenda, contudo, não sabe se comemora ou se fica desconfiada. Cid, que foi um dos idealizadores do novo partido há pouco mais de um ano, tenta hoje se desvencilhar da legenda. Eu fui escolhido na cota pessoal da presidente, não por conta do PROS, disse o ex-governador do Ceará. Por ter o maior número de pastas, 13, o PT, naturalmente, administra o maior orçamento da esplanada dos ministérios, com 297,4 bilhões de recursos. Isso significa que cada petista no Congresso custará 3,62 bilhões de reais. Dinheiro do povo. Mesmo assim, correligionários da presidente Dilma, sobretudo aqueles incluídos na principal tendência do partido, a Constituindo ou Novo Brasil, se mantêm e se sentem aleijados do núcleo do poder palaciano. Acuado por denúncias, o novo ministro do esporte, Jorge Hilton, fugiu da imprensa na manhã de ontem, logo após discurso durante transmissão do cargo. O titular da pasta se trancou numa sala para receber cumprimentos e evitar os questionamentos de repórteres. Ao entrar no recinto para falar com Hilton, o deputado André Sanches, do PT de São Paulo, achando que não havia nenhum jornalista no local, disse a um integrante do cerimonial: manda essa imprensa AM. George Hilton foi expulso do PFL em 2005 após ser flagrado com 600 mil reais em espécie no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele chega à pasta tendo que explicar ainda por que não declarou à Justiça Eleitoral propriedade em uma empresa devedora da União. Funcionário do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Norte sofre atentado. Direto da Rádio Transcontinente, no Rio Grande do Norte, Francisco Silva traz os detalhes desta matéria. Um funcionário do Tribunal Regional Eleitoral de 35 anos sofreu atentado na noite de sexta-feira, dia 2, quando passava na Avenida dos Savantes, na cidade satélite em Natal. A vítima estava em um veículo Land Rover e homens em uma motocicleta atiraram aproximadamente 10 vezes contra o carro, baleando o funcionário do TRE. Segundo o sargento Arthur, do 5º Batalhão da Polícia Militar, o homem foi baleado e socorrido rapidamente. O policial relatou ainda que conversou com a mulher da vítima e ela disse que ele estava realizando uma transação comercial com o proprietário de uma corretora de imóveis e que tal homem devia dinheiro à vítima. Na noite da última sexta-feira, o corretor teria ligado para o funcionário do TRE para que ele fosse até um bar na cidade satélite para receber o dinheiro. A mulher da vítima chegou a dizer que ele não fosse, pois aquilo não estava cheirando bem. Mesmo assim, o homem foi e logo que chegou na Avenida dos Chavantes, começou a ser seguido por dois homens e uma motocicleta. Os bandidos atiraram várias vezes com pistola e fugiram. Logo após ser baleado, a vítima parou o carro e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Ao inaugurar no primeiro dia de mandato um modelo diferente da unidade de polícia pacificadora no Morro do Banco, na zona oeste do Rio de Janeiro, o governador reeleito Luiz Fernando Pezão admitiu que o projeto de ocupação de favelas passa por uma reavaliação. O novo formato, que prezará por destacamentos mais enxutos e outros detalhes mantidos em sigilo por questões de segurança, é uma tentativa de evitar o fracasso do programa, que virou vitrine internacional de combate à violência. Apesar de uma queda considerável nos índices de criminalidade, se consideradas as taxas médias nas UPPs, em comunidades específicas, tais como Rocinha e Complexo do Alemão, houve aumento de mortes, roubos e furtos. Além disso, só no primeiro semestre do ano passado, 4 policiais foram assassinados em serviço nos locais pacificados. Ana Amélia defende mais políticas para atender pessoas com doenças raras. Chamamos direto da Rádio Senado, para o Jornal Brasil Notícias, Carlos Pena Bressanini. Como estratégia para enfrentar as doenças raras e a falta de médicos, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, propõe que o governo tenha ações mais efetivas e que sejam abertos mais cursos de medicina. Teremos também a fiscalização dos cursos superiores, a criação dos novos cursos que são defendidos pelas algumas unidades da federação, como é o meu estado, né, em relação à universidade, à faculdade de medicina. Segundo a senadora Ana Amélia, uma das formas de se melhorar o investimento em saúde é por meio da criação de novos cursos de medicina. Atualmente, a maioria das 183 escolas de medicina está na região sudeste, com 41 escolas no estado de São Paulo e 36 em Minas Gerais. A região norte possui a menor concentração e distância entre escolas de medicina, e em Rondônia e no Amapá, há apenas uma única escola em cada estado. Ana Amélia também chamou atenção para as necessidades de políticas públicas para atender pessoas com doenças raras. Vitiligo, fibrose cística, doença celíaca e autismo estão entre as mais de 120 doenças raras existentes que afetam cerca de 2 milhões de brasileiros. A senadora também quer implantar um mês de prevenção e combate ao câncer de intestino, que, depois do câncer de mama e de próstata, é o que mais mata. Discutimos políticas públicas nessa área e criar o Março Laranja, que é exemplo do Outubro Rosa e do Novembro Azul, serão as cores que para definir uma a prevenção desse processo de câncer de intestino, que ele é, digamos, muito ardiloso. É um câncer que, quando aparece os sintomas, já está em situação avançada. Segundo o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, o INCA, grande parte dos cânceres e algumas das doenças raras estão diretamente associadas à má alimentação e ao fumo. Da Rádio Senado, Carlos Pena Bressanini. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, podem acreditar que estou muito feliz por retomar a este espaço. Mesmo sendo uma época em que muitos estão de folga, de férias, nas praias e no exterior, de recesso como o pessoal dos legislativos e do judiciário. Mas não é novidade voltar neste período, pois muitas vezes cumpri plantões em natais e anos novos. E cobri muitas posses. Nestas, e principalmente na de Dilma, estava a postos. Tudo parecia transcender a novidade. Novo governo, tudo novo. Este, inclusive, o slogan de campanha. Confesso, então, que nada me pareceu tão velho, tão antigo, quanto o que presenciei. Isto transpareceu, inclusive, no mal-estar indisfarçável de Dilma quanto ao modelito usado na posse. Além do rendado não ter sido a melhor opção, provocava-lhe incômodo, até na hora de autocolocar-se a faixa presidencial. Hoje já desconfio que pode não ter sido o vestido, e sim a própria situação que lhe causava ziquizira. Afinal, mesmo com todo o aspecto de legalidade, o fato de ter sido usado tantos artifícios, artimanhas e até mentiras e deslealdades para conquistar o segundo mandato, que algo poderia estar lhe fazendo mal. Até porque, com sinceridade, ela desejaria que não houvesse cerimônia nenhuma, continuidade e mais nada. Pensava certamente na inutilidade de posse de ministros. Para quê? Afinal, sabe muito bem que quem mandará é ela. Messiânicos e xiitas poderão até torcer o nariz com esta afirmação. Mas fazer o quê? Por acaso sobrou alguma dúvida na ordem que deu para que o novo ministro do Planejamento se reconsiderasse, desfizesse as informações que deu na sua primeira coletiva após a posse? Simplesmente constrangedor. Assim que, meus caros ouvintes e leitores, é inquestionável que os nomeados, mesmo que indicados pelos aliados, não terão autonomia nenhuma, e se pretenderem algum lance de independência mínima, serão demitidos pela chefe. Quando não o forem, pelos malfeitos que estão sendo investigados pela justiça. Isto porque o Procurador-Geral da República entrará logo em seguida com processos contra políticos, aqueles que têm foro privilegiado e que constam das denúncias da Operação Lava Jato. Portanto, houve muita coisa nestes dias e que poderia dar ideia de movimento, mudança, novidade. Que nada. Há uma sensação de muito mais do mesmo e do pior. O mesmo número de ministérios, figurinhas conhecidas, inclusive do prontuário policial, dos próprios ou alguns dos que os indicaram. Prática política velha, mofada. Inimigos extremos, externos e predadores internos. Como se os meliantes, os ladrões identificados e já presos pela polícia, não fossem do clube ou do círculo de amizade ou de aliados. Vamos precisar, nesse 2015 que começou, de muita fé, esperança e uma dose cavalar de paciência e tolerância, inclusive. De Brasília, José Wojtchomas. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Milhares de policiais provenientes de todos os Estados Unidos homenagearam neste domingo um colega assassinado em dezembro, enquanto um pequeno grupo deliberadamente deu de ombros para o prefeito Bill de Blasio, que prestava um tributo ao agente morto. Apesar do pedido do chefe da polícia de Nova York, Bill Brayton, para não protestarem contra de Blasio, dezenas dos milhares de policiais presentes na cerimônia viraram as costas para os telões que transmitiam o discurso de de Blasio no Brooklyn. De Blasio estava prestando homenagem ao policial Wei Jian Liu, de 32 anos, que foi morto a tiros ao lado do colega Rafael Ramos, de 40 anos, em 20 de dezembro, quando faziam uma patrulha no Brooklyn. A maioria dos policiais reunidos no local onde estava sendo realizada a homenagem respeitou o pedido de Brayton e a cerimônia transcorreu sem contratempos. A atitude dos assistentes estava sendo aguardada antes do funeral de Liu, já que durante o funeral de Ramos, na semana passada, várias centenas de agentes também viraram as costas para o prefeito. O chefe da polícia alertou em memorando endereçado aos 34 mil membros da corporação que o funeral de um herói é a ocasião para chorar sua morte e não para protestar. O presidente Evo Morales revelou neste domingo que o Papa Francisco pediu à Bolívia informações sobre sua centenária demanda marítima junto ao Chile, às vésperas da visita este ano do líder da Igreja Católica ao país. Morales foi consultado em entrevista à rede de meios governamentais se o Papa Francisco poderia mediar a disputa entre os dois países após as bem-sucedidas gestões do Vaticano, visando a normalização das relações entre Estados Unidos e Cuba. Não estou certo sobre o Papa, embora ele tenha me pedido documentação. Passei a ele o livro que fizemos. O texto também contém os antecedentes da queixa apresentada em 2013 pela Bolívia contra o Chile na Corte Internacional de Justiça, a qual recorreu para exigir de Santiago que negocie uma saída para o mar para a nação sul-americana mediterrânea. Os advogados dos 26 homens acusados de depravação e de participação em orgias homossexuais denunciaram neste domingo que a polícia cometeu vícios de procedimento durante as prisões. Os réus foram presos em 7 de dezembro, numa sauna pública do bairro de Asbaqueia, no centro do Cairo, que, segundo a investigação, acolhia orgias homossexuais. Segundo o advogado Tarek Al-Audi, o oficial de polícia que dirigiu a operação em Hammam, tipo de piscina pública de águas quentes, falsificou o informe. 33 homens foram presos, mas logo depois o oficial libertou 7 deles. Isso não aparece nos documentos, o que é ilegal, disse Audi à AFP, que também mencionou em uma apresentadora de televisão que esteve no local filmando as prisões, o que não aparece nos autos. Um drone dos Estados Unidos matou neste domingo 6 islamitas do noroeste do Paquistão em um ataque contra um chefe de guerra ligado aos talibãs, anunciaram autoridades paquistanesas. O ataque tinha como alvo o reduto de Hafiz Gul Bahadur. Também foi atacada a base de um comandante islamita uzbeque no Waziristão do Norte, um dos distritos tribais do Paquistão que fazem fronteira com o Afeganistão. A principal companhia aérea da Arábia Saudita, a Saudia, poderá implementar a segregação de gênero durante os voos. Segundo a imprensa local, a discussão ocorreu após uma série de reclamações dos passageiros que se recusaram a ter a presença de homens desconhecidos ao lado de suas esposas. A companhia se comprometeu a estudar uma solução para o caso e satisfazer os passageiros. Uma das propostas é manter mulheres e homens separados, a menos que sejam da mesma família. A segregação de sexo em espaços públicos e restrições às mulheres fazem parte das leis islâmicas. Em muitas ocasiões, por exemplo, elas dependem da aprovação de um guardião masculino para viajar para fora do país ou da presença de um homem da família. Políticas de viagens rigorosas estão de acordo com as práticas do Islã no local. Versos do Alcorão são lidos antes da decolagem e os voos internacionais têm uma área de oração designada aos homens. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes. Continue ligado. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero registra na tarde de ontem poucos atrasos e cancelamentos de voos domésticos nos aeroportos do Brasil. De acordo com a empresa, os aeroportos Juscelino Kubitschek, em Brasília, e Congonhas, em São Paulo, apresentam o maior número de voos programados. Na capital federal, são 103, e no aeroporto paulista, 102. Em Brasília, foram 6 atrasos e 10 cancelamentos até o início da tarde. Em Congonhas, 2 atrasos e 5 cancelamentos. Também apresentam grande movimentação, com cerca de 80 voos cada, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, Tom Jobim e Aeroporto de Salvador. O Tom Jobim registra ainda 2 atrasos e 5 cancelamentos, já o de Salvador, apenas 3 atrasos. Estado do Pará foi o maior estado brasileiro gerador de emprego em 2014. Direto do Pará, chamamos o repórter Douglas Araújo. Em 2014, o Pará continuou sendo o maior gerador de empregos formais entre os demais estados da região norte. Segundo o balanço do DIESE, o Pará fechou o ano de 2014 com um saldo positivo de aproximadamente 33 mil postos de trabalhos. A maioria gerada no setor da construção civil, serviço, comércio e agropecuária. O balanço efetuado pelo DIESE Pará sobre a trajetória do emprego formal mostra que foram feitas de janeiro a novembro de 2014, 383.881 admissões contra 350.652 desligamentos, gerando um saldo positivo de 33.229 postos de trabalho no setor formal da economia, com crescimento de 4,22% no emprego formal. No mesmo período de 2013, o saldo também foi positivo, só que um pouco maior do que o verificado este ano. Foram feitos naquela oportunidade 386.177 demissões contra 345.190 desligamentos, gerando um saldo positivo de 40.987 postos de trabalho. Todos os setores econômicos do Pará apresentaram crescimento do emprego formal, com destaque para a construção civil, com crescimento de 10,80%, seguido no setor extrativo mineral, com crescimento de 4,81%, serviços, indústria e utilidade pública, com crescimento de 4,35%, indústria de transformação, com crescimento de 4,6%, setor serviços, com crescimento de 3,79%. No setor da agropecuária, com crescimento de 2,21%. Setor comércio, com crescimento de 1,79%. Nos demais estados que compõem a região norte, a maioria apresentou crescimento na geração de empregos formais. Depois do Pará, os estados que tiveram a maior geração de empregos foram Tocantins, com saldo positivo de 10.316 postos de trabalho. Roraima, com saldo positivo de 2.382 postos. Acre, com saldo positivo de 1.991 postos de trabalho. E Rondônia, com saldo positivo de 1.351 postos de trabalho. O Amazonas foi o que apresentou a maior perda de empregos formais, com saldo negativo de 751 postos de trabalho. Seguido no Amapá, com saldo negativo de 512 postos de trabalho. Em todo o norte, foram feitas 870.598 desligamentos, gerando um saldo positivo de 48.006 postos de trabalho, com crescimento de 2,53%. Do estado do Pará, para o Jornal Brasil Notícias, Douglas Araújo. Os três candidatos à presidência da Câmara traçaram um roteiro extenso de viagens para pedir votos aos colegas, antigos e novos, no estado de cada um. Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, já estão de passagens compradas para um périplo pelos estados, onde visitarão lideranças locais e colegas de parlamento. Nestes próximos dias, vai aumentar muito o lucro das empresas de telefonia. E os candidatos também vão ajudar muito as empresas aéreas. O recesso não vai pôr a disputa pela presidência em banho-maria. Ao contrário, avaliou pouco antes do início do recesso o líder do governo na casa, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Desde o começo de dezembro, quando foi reconduzido à liderança do PMDB, Eduardo Cunha já visitou praticamente todos os estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. Na semana passada, antes da posse de Dilma, foi a Porto Velho conversar com um grupo ligado ao senador PMDBista Valdir Raupe. O líder do PMDB também tem passagem comprada para Recife, onde chegará na terça-feira. Segundo o interlocutor, Cunha está viajando de terça a quinta toda semana, desde o início da campanha pela presidência. O PMDBista pretende ir a todas as unidades da federação até o começo de fevereiro, na noite do dia 1º, logo após a posse de Dilma, Cunha promoveu um jantar para os apoiadores que vieram acompanhar a cerimônia. Segundo ele, cerca de 30 deputados compareceram, entre integrantes do PR, do PSC e do PTB, além dos PMDBistas. Governo questiona dados de ONG sobre desmatamento. Direto do Pará, Douglas Araújo traz os detalhes. Números oficiais apontam queda de 18% no desmatamento da Amazônia. Levantamento de ONG diz que o aumento foi superior a 400% em novembro. O Ministério do Meio Ambiente contestou os dados sobre o aumento de desmatamento na Amazônia divulgado pela ONG Paraense Mazon no final de dezembro de 2014, quando o Instituto apontou um aumento de mais de 400% no desflorestamento da região. De acordo com os dados oficiais, houve uma queda de 18% nos desmates da Amazônia entre agosto de 2013 a julho de 2014, em relação ao período anterior. De acordo com o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, INPE, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON de Belém, divulgou no último dia 27 de dezembro um levantamento não oficial que indica o aumento de 427% no desmatamento da Amazônia Legal em novembro de 2014. Comparando com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com o IMAZON, o governo federal utiliza metodologia diferente e faz monitoramento somente anual, enquanto o Instituto conduz levantamento mensais. O aumento seria relacionado apenas em um mês de novembro. De acordo com o IMAZON, uma área equivalente a 406 mil campos de futebol do tamanho do Maracanã foi destruída. Grande parte deste desmatamento ocorreu no primeiro semestre de 2014. 843 mil quilômetros quadrados foram cortados só no mês de junho. É como se a área ocupada pelas árvores destruída pelo desmatamento neste mês tivesse o tamanho da cidade de São Luís, no Maranhão. Em novembro de 2014, foram 86 quilômetros quadrados, contra apenas 9 quilômetros quadrados no mesmo período de 2013, um aumento de 855%. De acordo com a ONG IMAZON, o Pará foi responsável por 70% do desmatamento medido pelo Instituto do Estado do Pará. Para o Jornal Brasil Notícias, Douglas Araújo. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Edelson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.